Era tipo um filme, um documentário sobre a vida de uma vaca, ligado? Uma parada assim, só que parecia ser bom, tá ligado? Parecia ser bom. Mas seguinte, amanhã. Eu não sei se o João já te deu um salve, se o Beli já deu um salve. Eu vou dar um toque neles, pra eles te mandar mais um toque, pra vocês ficarem na conexão aí. Firmeza? Teu show é quando? Sexta-feira? Partir, eu sinto que não sou mais assim como você me quer. Eu queria ser exclusivo, nem que seja burrice, mas prefiro quando você me cerca. Eu sempre fui confundido pelo que eu nunca tive, tipo crise por qualquer mulher. Eu uso a minha telepatia e aos 20 eu só desejaria voltar a ser um adolescente. Matar aula na casa da Bruna, mãe dela sempre tava viajando. Eu só ficava sem blusa. Aos 14 eu era só um puritano, perdendo a inocência transando. Aos 15 eu aprendi a tragar um cigarro, aprendi a dirigir no interior de São Paulo. 16 perdi meu pai e me liguei como isso tudo era frágil, como se sentir sozinho era fácil. Eu nunca entendi o amor, eu nunca entendi o que eu sou. Eu me sinto incompreendido o suficiente pra pensar em suicídio. Mas tudo que eu vejo é minha mãe e meus filhos. Jamais faria falta o que meu pai fez comigo. Eu tento parecer forte, por isso que eu só choro escondido. Eu nem queria pôr essa faixa no disco. Agora vejo tão claro. Lembra dos fantasmas, eles voltaram. Sinto que me travam, eles são traumas. Agora eu tô tendo que enfrentar. O medo nunca, o peso nunca ajuda a superar. O erro ajuda e com o tempo vou me recuperar. Como funciona? Quem me deu a magia? Os anjos usam nanotecnologia. Senti raiva, o que mais sentiria? Ao descobrir que você realmente me enganaria, eu me tornei uma pessoa vazia. Ao perceber que você não percebia, eu sou você falando em biologia. Seu irmão quando falamos em bíblia. Eu sou você quando você sai por aí. Eu sou você, eu sou o céu de Brasília. Eu sou você, eu sei que você sabia. Eu sou você, acesso o link na bio. Eu sem você não sei o que eu faria. Eu sou você no espelho todos os dias. Eu sou você quando você me vigia. Eu sou você quando eu não sei como ser. Eu não tento mais te conhecer. Eu sou você porque você não sabia da minha telepatia. Eu sou você porque sempre fui você, até quando eu não te conheci. Agora vejo tão claro. Lembra dos fantasmas, eles voltaram. Sinto que me travam, eles são traumas. Agora eu tô tendo que enfrentar. O medo nunca, o peso nunca ajuda a superar. O erro ajuda e com o tempo vou me recuperar. Eu viajei, já vi gente demais. Usei drogas ruins e extraordinárias. Eu já me vi nos jornais e nas rádios, nos portais digitais. Já falei com seres bem elevados e por isso sempre soube seus passos. Eu enchi seu extrato, eu sei o seu montante exato. Eu que fiz os seus traços e os traços do seu filho que saiu do seu saco. Agora vejo tão claro. Lembra dos fantasmas, eles voltaram. Sinto que me travam, eles são traumas. Agora eu tô tendo que enfrentar. O medo nunca, o peso nunca ajuda a superar. O erro ajuda e com o tempo vou me recuperar.